40071, decolagem 24, chame controle 119, decimal 8. Controle 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4071, decolado, passando meu caso. Contato radar da decolagem, suba para 360, perfil da saída Golem. Ciente, perfil da saída agora, tu sobe para 360, azul 4071. Avianca Brasil 63110, está com autonomia de 3 horas e 32, nosso alternado Aracaju, POB 86. Avianca 6310, autorizado táxi no ponto de espera da 10, 118.6. Matilda do táxi, ponto de espera da 10, 118.6, Avianca Brasil 6310. 180 graus 089. Salvador, está 3455, ponto espera no zero, pronto. 3455, Alim mantém cabeceira 1 no zero. Alim mantém no zero, está 3455. V62, decolagem 25, chame controle 119, decimal 8. 198, está 3662. Boa noite, está 3662. Está 3662, contato radar da decolagem, suba para nível 370, saída pouca, transição Zipar. 370, pouca Zipar, está 3662. 110. Mantém ponto espera 1-0, Avianca Brasil 6-3-1-0. 9-0 para livrar formações. Sente o desvio, azul 4071. Autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Livre de decolagem, iniciando, tá 3455. Sinal 6310, Alim mantém, cabeceira 10. Alim aí mantém, Avianca Brasil 6310, obrigado. Tá, aquilo Delta confirma, tá fazendo desvio? É positivo, já ia informar. Fazemos desvio à direita aqui de uma formação. Gente. Ok, obrigado. Três, quatro, cinco, cinco, decolou os 28, chame controle, 119, decimal 8. 198, boa noite, voltando a 3455. Só Salvador, Jet 6727, pushback, estacionamento no 4. 6727 autorizado, puxa acionamento e reporte para o táxi. Se posicionar, vai reportar para o táxi, 6727. 455, contato radar na decolagem, suba para nível 340, perfil da saída Gole. Gole 340, tá 345. Zero chame Centro Recife, ONU 28.8, alterna ONU 33.25. 288, alterna 335, 4071. Salvador, OTAN 3858, Fortaleza 390, Ciente da Yankee. OTAN 3858, aguarde coordenação, altímetro é 1-0 no 4. Aguardando. Portugal 157, descendo via both arrival to 3000 feet, QNH 1014. 1014 on the QNH, we are down 3000 feet on both arrival. Q, Portugal 157. 119.8, tem bom voo. 198, boa noite, bom trabalho, obrigado. 5, pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Testa 3455. Salvador, boa noite, o Avianca Brasil 6310 decolou na sua escuta Pucaracaju. 6310, contato radar na decolagem, suba para nível 350, saída Puca, transição Aracaju. Afirmativo, acendeu 350, 6310. Interceptando o localizador, o Serra Kilo Delta. Papa Tango, Serra Kilo Delta, cúpula espinada LS, X-Way, sem glide, torre 186. Torre 186, gente, sem glide. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Papapapá Serra Kilo Delta, estabilizado no localizador da 1-0. Papá Serra Kilo Delta, confirme intenções pouso 1-0. É, negativo, pouso na 1-7. 7, autorizado em girar base pela direita, 1-7, reporte girando base, trem de pouso baixado travado. Ok, reportaremos girando base com trem, o Serra Kilo Delta. Bordo, 3 horas e 15, alternado é Guarulhos. Webjet 6727, autorizado o táxi no ponto de espera da pista 10, 118, decimal 6. Apesar do ponto de espera da 10, 86 lá, 6727. Boa noite, obrigado. Boa noite. Cinco, chame Centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 288.3325, obrigado, boa noite, estando 3455. Porto got 157 send via bound for arbit to 2000 feet. Unit 1014. Report established localized course. Roger, clear down 2000 feet, confirm Portugal 157. Over Portugal 157. Confirm we have been clear to descend 2000 feet. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 170 graus e no zero nós. Zero, pela rota Pendulum 9, decola da pista no zero, curva esquerda, saída Puca, corrigindo, saída Momo, transição Frote. Controle 1198, torre 1186, transponder 5142. Autorizado 370 Fortaleza, decola da 10, curva esquerda na Momo Frote, 198186, 5142 a transponder. Correto, chame para acionamento 3850. É Fortaleza. Gerando base, baixado e travado, Serra Kilo Delta, para. Tudo bem, posto no 7, vento 180 graus, 109. 7 graus. Salvador, boa noite, gol no 604, em descida para 150. No 604, aciona identificação, autorizado via chegada a mar e desça para 3.000 pés, altímetro no 04. Em descida para 3.000 pés, com 1.014, na mar e gol, 1.604. Salvador, possibilidade de coordenar junto ao Recife, proa de junto ao centro Recife, proa de Recife, por favor? Faça solicitação direta ao centro, chame o mesmo em 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, boa noite, obrigado. Controle, Guardião 06. Terra Kilo Delta, Solos 37, confirma em base. É o galpão, o hangar da Beta, transmissão backtrack. Setorizado backtrack, taxi pela pista, reporte, livrando pista no site. Ok. Controle, boa noite, Webjet 67. 27, senhor, decolamos, estamos cumprindo agora e quando? Jet 6727, contato radar da decolagem, suba para nível 320, perfil da saída Gole. Cumprindo a Gole, o Web 6727. É Portugal 157, complete LSX Ray Final Approach, call tower 118.60. 118.60, Portugal 157. Portugal 157 with you on the long final, runway 10. Portugal 157, check land gear, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 09 knots. Roger, 157. 4 desceu via chegada a mar para 2000 pés, altímetro no 04. Informe quando estabilizado no localizador. Permanece estabilizado no localizador, descido para 2000 pés. Via, chegada a mais, 1604. F6727, poderia voar pelo menos gole para evitar uma formação na próxima. Confirme para evitar a formação. Afirmativo, senhor. Autorizado. Muito obrigado. Guardião 06, está avisado com o local de pouso? Estou com Dina. Frequência livre, Guardião 06, até o retorno. 06, até o retorno. Shell 157, we announce that final landing gear is down and locked. Roger, wind 170 degrees, 09 knots. Roger, 157. Jet 6727, chame Centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 288.133.25, obrigado, bom dia. Leave first right and contact ground 121.9. First right, 1219 and after vacating, Portugal 157. Prossiga. Decolou de Ondina para Salvador, 500 pés no corredor Xé, com dois a bordo. Guardião 06, mantém sem condições visuais, 500 pés, corredor Xé, reporte Pituaçu. 06. Guardião 06 passando Pituaçu. Guardião 06, chame torre no 8 decimal 6. 06. Controle Salvador, boa noite. Tá 3152, na sua escuta com a informação Yang. Pode parar o Tapuã. 06. 3152, ação de identificação, autorizado via chegada Mari, desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 4. Ciente via Mari, com 1014, desce para 3.000 pés. É, o 3152, a intenção é executar o aeronave, ok? Pode ir direto para o Grael, foi o melhor para o senhor. Eu tenho um tráfego para pouso na pista, para pista 10. Se desejar autorizado, aproximação direta sobre a cabeceira 35, reportará para ataque sobre baixa altura sobre a pista 17. Então direto para 35, Gazião 06. Sete vento 180 graus, 10 nós, reportará para ataque sobre a pista 17. Afirmativo, 06. 04. Número 4, chame torre no 8 decimal 6, reduza para a velocidade de aproximação. 118 decimal 1, não confirme? No 8 decimal 6, reduza para a velocidade de aproximação. 4, trocando, 18, 6, torre, reduzindo velocidade, igual no 604. 3858, aguarde a passagem do Air Portugal, retaguarda após iniciar. Gente, guardando o Air Portugal depois de iniciar. Salvador, gol 1604. Gol 1604, chegue trem, informa um helicóptero para pouso sobre a cabeceira 35, não interfere com sua aproximação. Autorizado, pouso, pista 90, feito 180 graus, 11 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Ok, ciente livre, pouso, gol 1604, já com trem embaixo travado. Não chove na pista, ok? Afirmo. Curta final para 35, Guardião 06. Vento 180 graus, 12 nós. É. Guardião 06 no solo para táxi, baixa altura até o pátio do Graia. Autorizado táxi, baixa altura para o pátio do Graia, Guardião 06, considere solo aos 48. 06. Livrando a esquerda para o Grael, o Guardião 06. Está estacionado de frequência, Guardião 06. 604, solo 49, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. 219, 604. Solo, boa noite, gol no 604, livrando. Gol no 604, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 04. A 3152 até 2000, reautorizado, 1014 altímetro, informe localizador. É, confirmando, vamos fazer o RNAV aqui. Para o RNAV então, para 2500, proa do Sierra Vitor, 366, informe na final. Gente, proa do Sierra Vitor, 366 até 2500, chamaremos. Táxi, o TAN 3858, PAB 79, 4 horas e 50, alternado, Teresina. Três, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 118, decimal 6. Juliette Alfa, a torre 186, TAN 3858. Ação de identificação, mantendo 1900, proa do VOR. Informe para a descida, agora 58 milhas a Norte de Salvador, Golf Town. Estamos deixando o Ponte Alfa na descida. Após, prossiga para o portão 2. Certo, após o tráfego 20 da TAM, prossegue para o gate 2, 604.